estamos de volta com o programa. Não é boa tarde, né? Boa noite. Então. Boa noite. Boa tarde pra quem tá ouvindo domingo, né? Boa noite pra quem tá ouvindo hoje, que é quarta-feira. É. Mentalize que hoje é quarta-feira. Boa noite. Mentalize que hoje é domingo. Boa tarde. Eu sou o Tuizinho. E eu sou a voz. A sua cara. Pensando você fez coisa. Aquela cara do iluminado, sabe? Que você tirou a foto. Wendy. Crepa. A gente tava mais cedo divagando sobre o Nouvelle Vague. E o assunto começou lá em Godard, depois pra Bergman. David Lynch. Kubrick. Uma galera foda aí. É. E... você falou que tinha um filme pra indicar. Febre de Rato, do Cláudio Assis, que eu não assisti, mas eu confio muito no Cláudio Assis, assim. Esse filme, o Febre de Rato, já ganhou 8 prêmios no Festival de Paulínia, foi destaque, assim, em 2011. E o Cláudio Assis, eu gosto dele porque ele é meio anarquista, né? E a crítica não entende ele, assim, então, por isso que eu gosto dele. E a sinopse, assim, tipo, o cara chama Zigo. E é tipo o alter ego dele, tipo um Woody Allen que sempre tem um alter ego, né? Uhum. Zigo é um poeta anarquista e ele divulga suas ideias no jornal que ele mesmo produz. E a expressão popular típica do Nordeste brasileiro, que dá nome ao fanzine do protagonista, que é o Febre do Rato, é uma expressão nordestina, significa algo que está fora do controle. E as convicções dele, do Zizo, são abaladas quando ele conhece Eneida, por quem ele se apaixona e blá, blá, blá. E tem uma frase dele também que eu gosto muito, que ele diz que não faz cinema pra comprar um apartamento na Avenida Vera Souto, no Rio. E cinema não é vender Coca-Cola. É outra coisa, é outra frase linda, genial. E que não é necessária, não deveria ser necessária. Mas é bom a gente falar que essas pessoas existem, assim. Tipo, existem pessoas, claro, fazendo lógico. Cinema... puro, existem pessoas fazendo música pura. Sim, né? Assim como certa pessoa me disse ontem, eu corto o pescoço e não falo quem é. Se o mundo não é esse, eu não tô nem aí. Se o mundo tá vendendo Coca-Cola. É, continue vendendo Coca-Cola e que eu continuo na minha. Eu tenho arte no nome, né? As três primeiras letras do meu nome são as três primeiras letras de arte. Olha só o que a pessoa lunática não faz pra poder dizer que o destino conspirou, né? Né? Semana passada foi o aniversário de Gilberto Gil e você não falou. Tinha que ter falado, porque ele fez 70 anos semana passada. Pois é. Pô, Gilbertão, foi mal aí. Desculpa aí. E tem um bonequinho aqui também, que faltou. Pronto, é só isso. Não tenho mais nada pra dizer pra vocês hoje. Ah, bacana. Porque ele cheirinho é assim, né? É sempre um bom papo para você, ouvinte. Eu já fiquei amiga de um cara que trabalhava comigo, porque uma vez ele mexeu no meu lixo e viu umas coisas que eu tinha escrito e... Pois é, foi emocionante, assim. O lixo é saboroso, tem muita coisa ali interessante. E acho que chegou na hora de a gente ouvir um sonzinho aqui pra descontrair, né? Porque esse programa também toca música. Querendo ouvintes, esse programa também toca música. Não se iludam, porque... E a Má teria alguma outra coisa aqui pra recomendar pra nós? Sim, é a Karina Burr, uma baiana, que por sinal mora desde os 8 anos em Recife. Eu tô falando isso porque o sotaque dela é muito carregado, então... Uhum. Ela tem dois discos, um de 2010 e 2011. 2010 Eu Menti Pra Você, 2011 Longe de Onde. Tem uma notícia que você não vai gostar, que esse disco, Longe de Onde, de 2011, entrou em 8º lugar na lista dos 50 melhores discos nacionais de 2011 da Rolling Stones. Aham. Uhum. Que é uma notícia que você não vai gostar. Que aí você vai falar que, ah, então já virou estrela. Não falei nada. E a Karina é uma mina muito foda, assim. Procurem. Os discos são bem diferentes, assim, um do outro. É Karina com K e Burr. É B-U. É B-U-H-R. Isso. Enfim, eu sempre tô falando de mulheres e eu vou continuar falando de mulheres sempre. Eu também. E as pessoas devem até ficar assim, ah, essa feminista aí que só fala. Que até as músicas são, sabe? Tipo, Mulher, da Andréa Dias. Uhum. É uma música bem feminista, eu acho. Entendi. Mas foda-se, patriarcado. Não tô nem aí com você. Ah, os conservadores que se morram. Que se comam. Ontem humilhação, hoje decepção. Ontem medieval, hoje Neandertal. E amanhã? Será de amanhã? Eu queria dar uma notícia pra vocês também, que o Tuizinho está gravando seu novo disco. E que em breve vocês terão notícia. Olha, que legal. Bem lembrado. Aliás, fica aqui o convite pra quem quiser participar desse disco. Vai ser um disco só com participações. Eu mesmo não vou participar do disco. Vou tentar não participar do disco, mas já comecei a gravar as partes eletrônicas do disco. Então, se você toca algum instrumento com paixão e gosta de músicas boas e quiser participar do disco, seria uma grandíssima honra pra mim. Só me adicionar lá no Facebook, Tuizo, daí a gente troca ideia pra ver qual é. Então, beleza, vamos de som. Karina Burr. Com a música... Não precisa me procurar, lixeirinha. A cada pedaço meu que se vai, um pouco do medo sai, e o que fica às vezes me atrai suficientemente pra acordar e depois dormir. Às vezes não, não precisa me procurar, mas não, não preciso, não precisa me procurar, mas não, não preciso. Precisa me procurar, mas não, não preciso. A cada pedaço meu que se vai, um Lixeirinha. Killing themselves. Put away the guns. Put the bombs on the shelf. Stop this war. The cats are killing themselves. Boy, they're shooting them up. And they're shooting them live. They even got wigs and shooting them fire. A big bomb hit a boat out in the sea. The sailors jumped up, hollered, "What you doing to me?" When the bomb hits the ground, them cats have got to go. ¶¶ sounds like one of them incendiarian bums. Where'd you get that word, Wingy? Boy, I dug it out the dugout. Lixeirinha é bom porque não tem como piorar. Annie, have you ever loved anybody? Somebody who loved me back? Yeah. Then I ain't. But I heard tell about it. They say that falling in love is wonderful. It's wonderful. So they say. And with a moon up above, it's wonderful. It's wonderful. So they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. And the thing that's known as romance is wonderful. In every way, so they say. Rumors fly and they often leave a doubt, but you've come to the right place to find out. Everything that you've heard is really so. I've been there once or twice, and I should know. Aqui é o Ney Talarico, escuta porra, negócio lixeirinho. Colher, mulher do Galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.